resposta pra você em meio ao caos. Glória. Até traçar uma história de derrota pra você. E tão preocupado você se esqueceu que fiel é o que prometeu. Talvez as lutas e o medo te fizeram chorar. Você até pensou que sozinho ia estar, mas eu estava ali cuidando. Ele fala pra nós nesse momento: pra que se preocupar com o dia de amanhã, se eu te prometi, minha palavra zelo pra cumprir. O cenário pode ser de morte, mas sou Deus que tudo pode. Pois é no vale que eu te faço mais forte, e sozinho não vou te deixar. Eu vou entrar onde ninguém pode entrar. Eu vou tocar onde ninguém pode tocar. O que eu te prometi hoje vai se cumprir. Sou teu Deus e não sou homem pra mentir. Eu vou curar o que ninguém pode curar. Eu vou salvar o que ninguém pode salvar. O que eu te prometi hoje vai se cumprir. Sou teu Deus. A voz de Deus, pra que se preocupar com o dia de amanhã, se eu te prometi, minha palavra zelo pra cumprir. O cenário pode ser de morte, mas sou Deus que tudo pode. Pois é no vale brilho que eu te passo mais forte, e sozinho não vou te deixar. Eu vou entrar onde pode entrar. Eu vou tocar onde ninguém pode tocar. O que eu te prometi hoje vai se cumprir. Sou teu Deus e não sou homem pra mentir. Eu vou curar o que ninguém pode curar. Eu vou salvar o que ninguém pode salvar. O que eu te prometi hoje vai se cumprir. Sou teu Deus e não sou homem pra mentir. Podem pensar que o teu Deus te deixou. Podem pensar que o teu Deus falhou. O tempo é meu e a espera é tua. Hoje estou dizendo: é o fim da tua luta. Em meio ao caos estou fazendo, em meio ao caos estou te protegendo. Em meio ao caos pode ficar tranquilo, pois eu vou operar. Eu vou entrar onde ninguém pode entrar. Eu vou te tocar o que eu te prometi. Hoje vai se cumprir. Sou teu Deus e não sou homem pra mentir. Eu vou curar o que ninguém pode curar. Eu vou salvar o que ninguém pode salvar. O que eu te prometi hoje vai se cumprir. É fiel para cumprir, por isso permaneça firme e creia sempre, porque as promessas do Senhor se cumprirão em sua vida.